Solo Salvador, bom dia, Atos 6570, Libra 1-6-2. E Atos 6570, táxi livre Alfa, Kilo, Pátio 3, prevista posição 10 do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 10, 6570. Drift 3228, pronto? Pronto, 5328. Drift 3228, ali mantém, pistão 0. Ali mantém, Rosello, 5328. Azul 4040, decolou 53, chama o controle 1208, bom voo. 208, bom trabalho, bom final de semana. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4040, decolou. Bom dia. Contato radar na decolagem, vigilância, direto Leto. Contato, afirmativo, Azul 4040, direto Leda. Decolou 55, chama o controle 1208, bom voo. 208, bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, 35328, decolou na 64. Colônia, 328, bom dia, sai da Puca Vigilância, pode manter 190. Puca Vigilância, 190, 5328. 6 horas e 15, até na Ribeirão Preto. 153? Afirmativo. Direita Índia Alfa, ponto espera turno 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-3, bom voo e bom dia, 3-5-1-7. Valeu, 63, Índia Alfa, lá 18-95, 3-5-1-7, obrigado, até amanhã. No passo a 150, chama Recife 12-5-1. Recife 12-5-1, grato, bom dia. dia. Salvador, bom dia, 3517, ponto espera da 10, tá pronto. Bom dia, então 3517, a linda cola pista no zero, vento 320 graus, 03 nós. A linda cola do no zero, tá 3517. Dia 3153, direto pelo 104.000 no 093, aciona identificação, permanece vigilante. Zona 50 azul, 4040. Positivo. Me chama Recife, 125, decimal 1. 251, boa. Positivo, tá ali. 208. 208, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3597, decolado. 3153, bom dia, direto Alepa, vigilante. Direto pro de Alepa, tá 3597. 3517, restrito nível 340. Tá restrito 340, 3597. Salvador, bom dia, Trip 5594, Pátio 3, informação, quilo. 5594 Aracaju, quilo confere, vai de cópia. É nível 1, 150. Atente. Bom dia, total 99115, 7 quilos. 99115, bom dia, décima 3 mil altímetro, milha 13, direto Duna, vigilância. 3 mil, ajustado milha 13, direto Duna, total 99115. Salvador, bom dia, tá? 3890 para Juliette, atualização, esquerda, esquerda. 3890, Recife, formação, curso aqui, ó, guarda e cópia, 330. Copiar Juliette, vai copiar aqui. Centro Recife em 128, decimal 8. 288, 357, bom dia. interceptar o sinal? Tá livre, ele é. Equipe 5328, passa 140, Recife, 12545. Recife, 12545, bom dia, 5328. Bom dia. Cinco no quadro, pronto, cópia? Copia, 5 no 4. Trip 55 no 4, Salvador Aracaju, autorizado nível de voo no 50, decolada 10, primeira curva esquerda, prefira saída Pucajama, Pojama, direto Aracaju, 5162 no transponder, o controle 120, décima 8. Zero autorizado, decolada 10, curva esquerda, saída Pucajama, Pojama, Aracaju, 5162 no transponder, 108, controle 55 no 4. Correto, reforço quando pronto, traz pushback, acionamento, 43, trip 5504. Acordará, 5504. 895. DG4000, tá 3, zona 53. 053, DS2000, direto Duna, tá livre LS. 2000, direto Duna, autorizado LS, tá 3953. Geral 9970, com a aproximação, repote quando baixar, travado, que negar 1003. Zero, limite ou localizador. 0030, limitado pelo lote, total 99195. Na escuta, pronto, cópia. Afirmativo, tá? 3890. 3890, autorizado Recife, nível 330, via Peruíque 58. Decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Responder 5164, controle 120, decimal 8. 30, colada 10, com curva à esquerda, faz Puca, Caju, Peruíque 58. 64-6208, 3890, posição 6. 3890, quanto de correto, é posto, qual que é o pushback, está limitado pela magnética 120 de Simbra. Limitado pela 120 de Simbra, 9915. no limite da autorização, total 9915. Total 9915, desce 2010, no estado 1013, curva à direita pro 150 e livre LS. Direita pro 150, autorizado LS, desce para 2000 pés, no estado 1013, total 9915. Afirma, aeronave que precede está a passar posição 2. Ciente. Equipe 5514, pushback, acionamento, parte 3. Equipe 5514, recomendando sobre a equipe de sala, reporta táxi. Equipe 5514. Solo Federal, livrou. 1970, táxi via Alfa Kilo, mantente daquilo, aguarde coordenação com a Estraero para a sua posição. Alfa, aquilo aguarda a coordenação central. Torre 118, decimal 95. 118, 95, na 3153. Portão 8, com informação, quilo para conta da autorização, Galeão. 6211, informação quilo, confere, aguarde um minuto para a costa. Acessou também, 621, obrigado. A 2 milhas para a zona, inicia redução de velocidade para a aproximação final. Reduzindo. Mapa bom dia, tá 3953, final da 190. Tá 3153, cheque 3 de pouso, livre pouso, pistão 1-0, vento 3, 00 graus, com 3-9, QNH 1-0, no 3. Autorizado pouso 1-0, tá 3953. Puxa, acionamento tá 3890, posição 6. Tá 3890, coordenação da equipe de sol, reporta táxi. Portará. 6211, pronto, cópia. Pronto, cópia. 6211, autorizado, Galeão, nível 360, via El Pesulo 10, após o DIMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, e de acordo com a rota prevista no plano de voo, decola da 10, com primeira curva direita na saída da Euleta Motiva, Mike Oscar, Tango Vitoral. Responder 5167, o controle em 120, decimal 8. Pode repetir a saída, por favor? É da Euleta e a outra posição? Da Euleta Motiva, Mike Oscar Tango Vitoral. Ok, autorizado, São Galeão, nível 360. Nossa, conforme o plano, da Euleta Motiva, pós-esmap, Lúbito Barbacena. Decola do 1-0 com a primeira curva à direita. Aciona transponder 5167, o controle de saída 120, decimal 8, Ocean Air 62, 1-1. 6211, cotejamento correto, reporte pronto para pushback acionamento. Vai chamar nessa, puxa acionamento, 6211, obrigado. Solo Salvador, trip 5514 com 59 a bordo, 3 horas e 20 alternando recinto para o táxi. Trip 5514, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1013. Parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1013, 5514. Federal pode ingressar no pátio? Federal 9970, para informação, sua posição é número 8, visual com a terra à sua esquerda, iniciando o táxi. Positivo. Autorizado o ingresso e visual com táxi, manter a separação e ingresso no gate na posição 08. Gente. Ingressa, visual com a TR, posição 08, Federal. Mata 3153, 1219. no 815 na posição 4, da Ciência de Informação Atis, autorização Brasília. Como 865, informação que eu confere, prepara a saída ABO LF. Aguarde um minuto, por favor. Agora LF, boa noite, né, guarda. Salvador, bom dia, tem 3153, livrou a pista. 3153, bom dia, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, tem 3153. 6211 na escuta da torre? Direção do Paulo? Na escuta, prossiga. 6211, só corrigindo a sua saída da Euleta Motiva, Mike Oscar Sango Vitor Alfa. Após Upper Zulu 10, mantenha Upper Zulu 10 até Smap. Ok, da Euleta Motiva, Upper Zulu 10 até Smap. Em 211. 6211, contagionamento correto, você pode passar para o pushback acionamento? Repassar a 621. Sol Salvador, o 1093, informação Kilo, autorização para convite. 1093, número 2 para a cópia, informação Kilo, confere, prepara a saída da Euleta Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Da Euleta Motiva, na escuta 1093. Alô, Salvador, muito bom dia. Total 9915, livrou na sua escuta. Total 9915, táxi via Alfa Kilo, Pat 3, posição 09. Alfa Kilo, Pat 3, posição 09. Tá, 3890146 a bordo, 3 horas e 40, alterna nação. 3890, prossegui ataque via Pat 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1985, altímetro 10013. Pat 1 no Índia, 1895, tá, 3890. Decolado aos 22, chame controle 120, decimal 8. 208, controle, bom dia, 3514. Três 1953 na escuta. Era a passagem ao Airbus da companhia, taxiando até o ponto de espera, faz ingresso para o Patiuno, para o gate 05, via Juliette. Se após a nave da companhia, ingresso na Juliette, posição 05, na 3953. O 1865 na escuta. Pronto, cópia. O 1865 autorizado Brasília, nível 360, via o Pesolo 17, decola da 10 com primeira curva à direita na saída Arbor Elefa. Transponder 5402 e o controle em 120, decimal 8. 7, autorizado, Brasília, nível de voo 360, depois o voo no 7, decolando a 10, com curva direita, saída A, boa posição Alessa. Transponder 5402, controle 1208, voo 1865. Voo 1865, confirma somente o transponder copiado? 5402. 1865, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chamarão, obrigado. Salve Salvador, muito bom dia, Azul 4201, ciente da informação, Kilo, posição 3, autorização 340 da FIA. Azul 4201, informação em curso no momento é a Lima, a modificação é o vento variável em 4 nós. Número 2 para a cópia, prepara a saída da El Leda Motiva, Mike Oscar, Tango Vitoral. Da El Leda Motiva, Azul 4201, aguarda. Pronto, Sam 3. 8890. Sam 3890, ciente, aguarde para decolagem. Aguarde. November Alpha, não compreendi, pode repetir por gentileza? Ciente, aguarde um minuto, sua cópia. Número 3. O 1093, transcópia? Transcópia, 1093. O 1093 autorizado com fim, nível 360. Decola da 10 com primeira curva à direita na saída da El Leda Motiva. Após prosseguir, mantenha a rota. Eu peso 10 após de bridge e eu peso 16 de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responder 51771, controle 120.8. Autorizado para Confins, nível 360, decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda Motiva, Upresolu 10, bridge, Upresolu 16, 5177, o controle 1208, voo 1093, posição 10. Do 1093, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Já está pronto para o push e acionamento, voo 1093. 1093, em coordenação com a equipe de Paulo, reporta para o táxi. Reporta táxi, voo 1093. Um 4201, pronto, cópia. Prossiga, senhor. 4201, autorizado Campinas, nível 340. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da El Leda Motiva. Mike Oscar, Tango Vitoral, Alfa. Rota Upzulu 10, após Brit, Upzulu 16, após Belo Horizonte, direto Trive, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responder 5166 e controle 120 decimal. Pista, graças pela informação, 4890. Obrigado. Direito. E após a Pesulu 10, bridge a Pesulu 16, BHZ, trip. Após conforme a rota do plano, 5166 no transponder, controle após 1201, azul 4, coleção 1211, controle azul 4201. Azul 4201, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportar. Está pronto para o pushback e acionamento, voo 1865, posição 04. Voo 1865, aguarde para o pushback e acionamento. Mantém a posição. Em November Alpha, trouxe cópias? Controle informador, bom dia, OTAN 3890, transfere. 3890, direto Jambo, vigilância radar. Jambo, vigilância radar, 3890. November Alpha, cotejamento correto, para acionamento e táxi, chama a torre 18, decimal 95, altímetro 10, 13. Salvador Azul 401 para posicionamento na posição 3. Azul 4201, número 2 no setor, aguarde. Aguarde. Alfa Romeo Índio November Alfa. Livre acionar, chame pronto para táxi. Messenger Push. Confirmo para o sol. Confirmo, 865. Pode confirmar o que está restringindo nosso pushback? Então, que a aeronave no gate 10 já está finalizando o pushback e vai prosseguir o táxi. Ok, obrigado. Para o táxi, gol 1093, 3 horas e 30, alterna Guarulhos com 141 a bordo. Ativa somente a alternativa? Guarulhos. Gente, no 093, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1013. Parte 1 no Índia, ponto de espera 395.013, igual no 093. 1865. Após a passagem do Boeing 737, eu sou a retaguarda em coordenação com o equipe de sol, reporta táxi. Gente, após a passagem do 737 em retaguarda, autorizado, boa noite, 65, chama táxi. Solo Cideral 9970. Cideral 9970, prossiga. 340 Teresina. 170, confirma o horário do seu plano? Eu tenho aqui. Só um minutinho. Nosso horário aqui é aos 10h10. Aguarde, seu plano ainda não constei no sistema para mim. Confirmando, é 310 para Teresina. 34. Gente, 340. Aguarde um minuto para cópia. Chamarei quando constar o seu plano no sistema. Coração 8, duplo de pé de acionamento, Xené 629. Confirma para o som. No portão 8, Xené 629, duplo de pé de acionamento. O Xené 6211, em coordenação com a equipe de sol, reposta o táxi. Volta lá pro táxi, 629. Salvador Approach Control, good morning, Passaredo 2229er. We feel the send down to flight level 150, Mario arrival. 2229er, I'm very glad that you are speaking with me at this time in the morning. But since 2000 feet, flight direct to the position, report service localized, you're clear for our last approach. Flying direct to Duna position, descend down to 2,000 feet, and it's a pleasure for us arriving in this beautiful city. I think it's very good for us to ultimately set 1-0, please. That's right, sir. Esperado, pode iniciar o pushback e reporta pro táxi. Ficar no ponto de espera devido à pista que está sendo avaliada, porque foi reportado pela última aeronave que decolou o pássaro. Tá ok, vai ficar na guarda aqui, 1093. Eco, pátio 3, autorização de reboque, pátio principal, posição do número 8, para a área ciente. Confirmando pátio 3 para o pátio principal, posição número, correção, pátio 1, não confirma o gate. Pátio principal, posição de número 8. Gente, pátio principal, posição número 8, aguarde um minuto, por gentileza. Ah, o Pax aí, Eco, aguardará. Solo, bom dia, o Sam é Xray Hotel. Xray Hotel, que chamou? O Sam é Xray Hotel, no pátio 3, selecionando o rebote para o pátio principal, posição 6. Gente, o Mike Xray Hotel, aguarde. Ok, agora. Autorizado, alinhagem decolada, pista 10, voo 10933. A entrada do pátio 3, é a porta na entrada do pátio 3 para prosseguir. Alfa, XAE, qual vai iniciar o push? Obrigado. 16 a bordo, 116, alternando Guarulhos, 3 horas e 45, Xalamé 3 horas do táxi. O Xalamé 2111, iniciou o táxi até o, através do gate 06, após seguir à frente o Boeing 737 da Gol, até ponto de espera. Ponto de espera chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1013. 1013, taxi, segue da nave da Gol. 1-0-2-9-5, pronto para o táxi 1865, tem 1-65 a bordo, alternativa Palma, 3 horas e 51. 3 horas e 51, confirmado? Confirmativo. Gente, táxi até o ponto de espera via Índia, ponto de espera torre 1-9-95, altimetro 1-0-3. 1-0-3, livre táxi, ponto de espera, 8-95, 1-8-65, obrigado, bom dia. 9-0. Equipe 5-5-4, passa nível 140, chama centro Recife, 1-2-6-85. 5-5-4-1-2-6-85, I wish you had a good day, sir. I wish you too for you. Thank you. Pronto para o reboque novamente. Ok, Alfa, X-Ray, Oxygente. Mike X-Ray, hotel na escuta. Mike X-Ray, né? Hotel na escuta. Inicia o reboque até a entrada do Pátio 3, reporta na entrada do Pátio 3 para prosseguir. Ok, reportará na entrada do Pátio principal. Azul 4201, pronto para o pushback? Afirmativo. Desde após a passagem do Airbus até a retaguarda, enquanto não for equipe de solo, reporta o táxi. Após a passagem da retaguarda, da retaguarda e coordenação com a equipe de solo, está livre por estacionamento, azul 4201. Gente, Globo 865, aguarda autorização para decolar. Aguarda. Número 649, bom dia, sou na identificação DET 3103, direto pelo vigilante. Pega aí, pega aí, pega aí, mil. Obrigado, 303, ajuste do 13, Globo 649. 0, boa noite, né? 2 Salvador, bom dia, Xené 629, pode esperar, pronto. O Xené 62, o Lula, mas tem que olhar. Até 629. O meu índio November Alpha, autorizado ingresso pistão no 7, reporte quando alinhado e pronto para decolagem. Solo azul Alpha, sou Iago. Alfa X-Ray Eco, prosseguindo. Vai desculpando, o Alfa X-Ray Eco agora está pronto para poder iniciar o posto. Gente, aguarde por gentileza. Quero ter o cima ter 1-0, please. Ok, standard, thank you. Obrigado e bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1865, passa 1400 para o 360. Gol 1865, bom dia, direto Elefa, vigilância, 1865. Direto Elefa, Gol 1865 para o 360. O 093 pode aprovar a Mótiva? Não há motivos ainda para o seu voar Mótiva, mantenha na LED, a gente vai acordando a consciência. O 093 autorizado Mótiva. Verde Mótiva, 093. 04 horas e 50, alterna Ribeirão Preto. Próximo somente para o 1-1-0 14201, no centro, táxi do Via Índia, ponto de espera, chama a torre em 1-1-8, decimal 95, altimetro 1-0-1-3. Táxi Via Índia, ponto de espera, chama a torre em 1-1-8, decimal 95, ajustado padrão aqui, 4-0-1. Papa Romeu, Índia November Alpha, autorizado a decolar de pistão na 7, vento variável com 3 nós. O Chiné 62, 1-1, de decolar de pistão na 0, vento variável com 3 nós. Iniciar a decolagem 10, 62 nós. Luna, porém, restrito a 3 mil pés do estilo. O meu Índia November Alpha, decolado aos 4-2, chame controle em 120, decimal 8. Trabalhar o controle em 120, decimal 8, Índia November Alpha, um bom dia. ...9970, eu falo. 4201, não mantém a ponte espera. Mantém a ponte espera, do 4201. 6211, decolado aos 4-2, chame o controle em 120, decimal 8. 208, bora. Estarei do 29er, que termina o tower, 118, decimal 95. Pode confirmar, 18-95, is that correct? Yes, it is. Thank you, have a nice day, sir. 39, reautorizado para 2000, altímetro 1-0-1-3, Duna Livre LS, aposto habilitado. 1-0, we got the runway in sight, and the landing gear down and locked. Passarei 2229, clear to land runway 10, wind variable 3 knots, QNH 1013. Roger that, understand we're clear for landing in runway 10, passarei 2229. 621, bom dia, direto Leda, vigilância. Maravilha, direto Leda, vigilância, 621. Salva. Salva, Azul Alfa, X-Ray Echo. Alfa, X-Ray Echo, prossiga. O Alfa X-Ray Echo pede uma estimativa, porque se às vezes não dá tempo para o embarque, puxo, eu peço para fazer o embarque aqui em cima mesmo, no fase 3. Gente, o Alfa X-Ray Echo está aguardando o ingresso de uma aeronave aqui, já está na curta final da 1-0. Ok, muito obrigado. Azul 4201. Pode passar aqui no prazo da terra na curta final, a gente vai ter na 1-0, 4201. 9970 na escuta. Controle de Salvador, o Índio November Alpha, o Papa Romeo Índio November Alpha decolado da 97, mantendo o 1.000 pés corredor axé. Índio November Alpha, ciente, mantenha esse visual na escuta. Ciente, manterá visual aqui o Índio November Alpha e reportará no através do Salvador da Paz. Passo 140, chama Recife, frequência 128, decimal 8, boa viagem. 288, boa noite, 65, obrigado, mas... Passarei 2229, on the ground at 46, vacate runway to the right and contact ground 121, decimal 9. Next to the right, yes, 121, decimal 7, is that correct? 121, decimal 9. 129, sir. Salvador ground, good morning, Pasadena 2229, runway vacated. Pasadena 2229, good morning, approval is taken via Alpha Kilo. After, go ahead to position 5 on apron 3. Alpha Kilo, position number 5 on apron 3, 2229. No 1, passo 140, chama centro, em 125, decimal 1. Chama centro, 25, na boa, 62 horas. Salvador, eu sou o Mike X, eu tenho informando o término do reboque na posição 06 do pátio principal. Graças, bom dia. Tente, Mike X, eu tenho o graça. Azul Alpha X-Ray Echo. Alpha X-Ray Echo, prossiga. Só um estimado de quanto tempo, porque se não der tempo, puxo, eu falo para dar o embarque aqui em cima no pátio 3. Alpha X-Ray Echo, para informação, a aeronave está passando a sua retaguarda, enquanto a nossa equipe de solo inicia até a entrada do pátio 3, reporta na entrada do pátio 3. Após a passagem da aeronave à retaguarda, iniciar o puxo. Obrigado. Charlie Azul 4201, cruzando 1500 pés, muito bom dia, subida da El. 4201, bom dia, direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância. 649, torre 118, 95. O gol, o no 649, passando externo. Torre 1895. 1895. Na escuta da torre? 649, na escuta, bom dia. Bom dia. Confirmo, trem de pouso baixo travado, gol no 649. Confirmo, trem de pouso baixo travado. Reportou banda de pássaros sobre a pista e pediu para a torre ver se teve alguma colisão para informar para a gente aí, ok? Positivo, a torre não retornou se a pista vai ficar impraticável ou não, então vamos aguardando, ok? Sim, obrigado. Marquei a sua esquerda, corrigindo. Ah, ok, obrigado. Tortiola está autorizado em Salvador para Serra, November, Tango e Yankee, no nível 100, decola da pista no site com primeira curva à esquerda na saída Momo após direto. Transponder é 5171, é um controle em 120, decimal 8. Tchau, tchau, tchau, cotejamento correto.